Everything but the beats. the beats. The beats.

Yeah. I'm walking in the dark.

Brain.

lavar roupa nas coisas mais simples. Só o amor constrói fortes e destrutíveis. What kind of boy got golden smile? The crew holler back when the crew's in style. What kind of boy got golden smile? The crew holler back when the crew's in plena atividade. Paz e liberdade. Plena atividade. Paz e liberdade. Em plena atividade. Paz e liberdade. Plena atividade. Paz e liberdade. Em plena atividade. Paz e liberdade. Prazer de novo.